o dia 20 de setembro na história. 1835, começa a Guerra dos Farrapos, também conhecida por Revolução Farroupilha, que duraria 10 anos. 1968, a Petrobras anuncia que o poço de petróleo descoberto na costa sergipana, a 12 quilômetros de Atalaia, produzia 600 barris diários. 1984, o presidente Figueiredo assina decreto criando bônus que reduzirão as prestações do BNH entre 5% e 25%. 1996, Unicef concede ao governo do Distrito Federal o Prêmio Criança e Paz pelos programas na área de educação e pelas iniciativas dirigidas a coibir a prostituição infantil. 2001, a Varig demite 1.750 funcionários, 10% de sua força de trabalho, e devolve 13 aviões alugados. Esses são os fatos que fizeram o dia 20 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.